e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Jesus, eu confio em vós, na vossa misericórdia. Obrigado a você que está aí comigo na Hora da Misericórdia, das rádios irmãs que estão conosco, transmitindo essa hora bendita, essa hora abençoada. Filhos queridos, a cada dia nós crescemos na graça de Deus. Esse é o apelo de toda obra Evangelizar é Preciso, que cresçamos dia a dia naquilo que Deus espera de nós. Crescer significa deixar-se trabalhar por Deus, permitir que Deus nos atraia pelo seu amor, pela sua misericórdia. Eu tenho recebido muitas cartas. Talvez você me pergunte qual o endereço. Vamos lá, Padre Reginaldo Manzotti, Caixa Postal 23023, CEP 80063, 980, Curitiba, Paraná. Eu repito, Padre Reginaldo Manzotti, Caixa Postal 23023, CEP 80063, 980, Curitiba, Paraná. E foi assim que eu recebi esta carta de Limeira. Sua bênção, Padre Reginaldo. Gostaria de agradecer uma graça alcançada através de seu programa. No início deste ano, minha sobrinha passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor que estava alojado no meio do cérebro. Qualquer erro seria fatal. Poderia ficar cega ou com sequelas. Ela só tem 15 anos. Foi quando me falaram do seu programa e comecei a fazer as orações com o Senhor, pedindo que tudo corresse bem na cirurgia, Padre. Depois da cirurgia, os médicos disseram que durante o procedimento cirúrgico, a cirurgia transcorreu melhor do que se podia imaginar. Eu sei que foi a mão de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora que os guiou. Marilene, de Limeira, São Paulo. Filhos queridos, mande a sua carta, mande seu testemunho. Bíblia aberta, cartilha de oração. Somente o céu tem para dar, só Ele, só o Senhor. Por isso meu coração se abre. O texto Mateus 12, 46 e 50. O Senhor esteja convosco.